papá rodeou com a pai de carne? Siga. Estamos a 3 minutos de circuito de Veracruz, já em contato com o pessoal com o campo. Copiado, frequência livre para a coordenação. Papá Romero Pai com Charlie. Opa, Charlie, bom dia. Localizador, 3602, avistado. Copiado, atento para o deslocamento da cabeceira em 1200 metros. 3602, completa o ILS sem glide, chama torre 1182-6. Ok, 186 com a torre, obrigado. 3602. Web 6726, prossiga para 2000 pés, autorizado ILS sem glide, pistão no zero, reporte no localizador, altímetro permanece 1016. 1016, 2000 sem glide, chamará, ou 6726. Tô chamando 6311 para puxa acionamento. Autorizado, reporte para o táxi 6311. Reporte para 6311. Todo esse mantém o 050. Para o 050, 5494. Decolou os 39, chame controle 119-3, tem bom voo. 935, boa. 3602, cheque 30, exato pouso pistão no 0 vento, 140 graus, 08 nós. Baixou e travou, livre pouso, tá? 3602. Controle Salvador, tá? 3859, bom dia. 3859, bom dia, contato da Nicolás, Subol 360, saída Gole. Ok, na Gole, autoriza pro Adieval, dá presente? Mantenha o perfil da saída, aguardando a autorização, 3859. Guarda. Salvador, tá 3454. 288-1264, 3663, boa. Trip 5414, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente PRO, limitado pelo curso localizador, 5414. Mantenha PRO, limitado pelo LOC, 5414. André. 5414, inicie redução para 2109. Reduzimos 2109. André. Uma tripulação masculina aqui. Heródio. 2, solo aos 4, 2, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. Direita 219, isso é 3603. Siga para 3000 pés com 1016 no ajuste. Para 3000, 5494. 3304, chama agora Recife em 1288, alterna 264. 288264, ligado, bom trabalho. Boa noite. O Xané 6311. Índia Alfa, do ponto de espera da Charlie, 1186, o Xané 6311. Corrigindo, é Índia Alfa na Delta, no ponto de espera da Delta, 1186. A cabeceira está deslocada a 1200 metros. Agora sim, ciente. Índia Alfa e Delta, 6311. Solo, T3602, livrou na sua escuta. Compra TV Singlet, chama Torre, 1186. 186, obrigado, até daqui a pouco. Para ingresso do pátio 3, prosseguir até o pátio 1. A gente vai chamar antes daquilo, 3602. Pátio 26, bom dia, última aproximação, reporte, marcador externo, trem de pouso baixado travado. Informa cabeceira deslocada, ou no 1.200 metros. 1.200, chamará externo. Siga, Juliette. Vitorinho de Juliette, está de Valença para Salvador, mantendo 1.500 pés, sinal 0160. Confirme o POB. 7 a bordo. Obrigado, prossiga via corredores, reporte Interlagos, Vitor e Juliette. Reportará Interlagos, Juliette. Passando localizador 5494. Gente, reassuma a navegação agora na proa de Duna, prosseguindo para 2000 pés, reportando estabilizado, o trip 5494. Passando 2000 na proa de Duna, 5494. Vai ingressar no pátio 13, chama pro ingresso no pátio 1, 3602. Passou externo, baixo travado, 6726. Objeto 6726, autorizado pouso, pista 90, vento 130 graus, 089, cabeceira deslocada, 1.018 metros. Deslocada, tá livre, 6726. Primeiros 1.200 metros impraticáveis, curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, acione 5017, controle 119, decimal 35. Ficada aos 1246. Prossiga descida com referências visuais no 1500 pés. Índia Mike Alpha. Mike Alpha. 5017 ao código transponder 118-119-35 ao controle de saída 3454. Portão 612, chame pronto. Chamará. 3602, ingresse, portão 08. Ingresso no pátio, portão 08, da 3602. Torre Salvador, Xané 6311, próximo ponto de espera, pronto. Xané 6311, sente, mantém ponto de espera. Confirme quando autorizado da cola de imediato? Afirmativo. Sente, após tráfego na curta final, autorizado ali, mantém-se preparando para a decolagem. Confirme para o 6311, está autorizado a linha em manter? Negativo, após tráfego na curta final, na curtíssima final, um Boeing, autorizado a linha em manter, após o pouso do tráfego. Ah, sim, a gente está visual com mesmo. Criado, completa ILS Senglide, chamada Torre 1086. ILS Senglide 186, Torre 5494. Salvador, trip 5494. No 4, continua a aproximação, aguarde pista livre. Solicita pouso na pista 1-7. Setorizado, gira a base pela direita 1-7. Reporte tirando base, trem de pouso, baixa travado. Portará na base, baixa travado, 5-4 no 4. Torre, o Oceano 631 não pode decolar a partir da taxiway? A Lima tem, desconsidera a última informação, tráfego para o pouso 910, solicitou no site. Está autorizado a linha e manter o 631? Afirmo. Aguarde para decolar o Oceano 631. Excelente, vai a linha e mantendo, aguarde. A 7726, solo as 48, chame em delivery de edge, chame solo 121 decimal 9. 219, obrigado. ONU 923, Altena Galeão, 4 horas e 30, 179 a bordo, Paraná. 923, táxi à direita, ponto de espera da Delta, chame a torre 118, decimal 6, 10, 15, ajuste, bom dia, bom voo. É, 18,6, quando no ponto de espera Delta, 1923. Obrigado, bom trabalho. Solo Web 6726, bom dia, livrou. 6726, bom dia, chame antes da taxa Kilo, para ingresso no pátio 3 e prosseguir até o pátio 1. Antes daquilo, para ingresso no 36726, chamará. O 3454, pushback, chamamento no 6. Tá livre, chame táxi, 3454. 3454, livre, puxar e acionar. O TAN 34, correção, Guno 923, confirme o POB e autonomia? 4 horas e meia, 179. 4 horas e meia, é isso? Afirmo. Ok, gente. Chanel 6311. É colado aos 5-1, chame controle 119-35, tem movo. 3935, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, o Xené 6311, decolou a sua escuta. Bom dia, contato radar na decolagem, subou 320, saída da El, o Xené 6311. 320 da El, ciente, 6311. Web 6726, ingresso à esquerda, Kilo, pátio 3, chame para ingresso no pátio 1. Kilo, pátio 3, chama para o ONU, 6726. Controle, haveria a possibilidade de coordenar junto ao centro Recife, a possibilidade de voar para a aerovia via Sagaz? No decimal 9. A esquerda, 219. Pelado. 369. Vitor de Gilete, para esquecimento, pouso pista 97. Setor em 360 pela esquerda, o Vitor de Gilete. 7360 pela esquerda, o Gilete. O Xené 6311 solicita direto da EL, se possível. Direto da EL, autorizado. Ok, obrigado. Aumento 3, o Luno vai fazer uma curva direita para evitar formações. Proa 220, ok, controle? Copiado, 63, Luno. Uma milha da rotatória para visual com o campo em Jamaica. Copiado em Jamaica Alpha, chame torre. 1-1-8-2-6. ONU 986. Então, bom dia, motorista mesmo. Xané 6311, é o controle voltando? Escuta. O centro nos informou aqui que não será possível, ok? Devido ao horário de slot lá, entrada, deverá permanecer na rota original. conforme plano. Obrigado. Positivo, APK3 em direção para a embaixada travada. Torre Salvador, 1923, não pode esperar. Pronto. 1923, autorizado a além decolar, cabeceira deslocada, vento 150 graus, 08 nós. Tente além decola, pista no 0923, deslocado. Objeto 67, o objeto está na escuta do solo? Tá indo pro 2 aqui, o 67 do EMEA. Ok. Para o táxi, o TAT 3454 está com 165 a bordo, alternativa Natal, e autonomia de 4 horas. Ok, 3454, táxi em frente, Juliette Alfa, no ponto de espera da Taxiway Delta, chame a torre 1-8, decimal 6, ajuste no 0-5. Juliette Alfa e Delta, ponto de espera da Delta, chama a torre 3454, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Aqui é Alfa, check trem, autorizado pouso, pista 1-7-21, 60 graus, 08 nós. Positivo, final curto do 1-7 com o trem baixado travado, Índia, Mike Alfa. 1-9-2-3, decolou 5-5, chama o controle 1-9-3-5. 1-9-3-5, 1-9-2-3. Controle Salvador, o Gono 923, no perfil da Dael. Fere, contato, radar na decolagem, ascensão ao 360, Gono 923. Sente, Dael 360, o Gono 923. E Torrinho de Juliette, chama em torre agora em 1-8, decimal 6. Nós sou Mel, Juliette. Torrinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, autorizado, final do 1-7. Reporte. Reporte 2 milhas, 3 pouso, baixar travado. Reportará na 2 milhas, baixar travado, Juliette. 1982, boa, ser identificação, prossiga na chegada Mari, desça ao 050, altímetro 1-0-5. Permanece vigilante. Sim, senhor, até o 050 com o 05. O Gol 192 fala que a intenção é pode TAP apurar o Serra Vito 368 para efetuar o R9 da 10. Guiado, mas a frente será autorizado o 982. 92. E 97, autorização 220 Marizel, centro da informação Papá. 3454. Cópia, 1-2-3-9-7. Aguarda, 1-3-9-7. Estando em Juliette, 2 milhas da 1-7, baixada travada. Vitorina Juliette, livre pouso, pista no 7, vento no 4-0 graus com 0-7 nós. 7, livre pouso, Juliette. 3454, decola de Salvador aos 59. Controle 19 decimal 35. Canal 35, 3454, até a volta. 397, mantém escuta, aguarde cópia, não consegui ainda contato com o centro Recife, só um minuto. Ah, obrigado. Recife, em 1288, alterna 1264. 1288, 1264, ok, obrigado, bom dia. 3454, bom dia, decola, ascensão ao 330, saída Apuca, 3454. Apuca, 330, 3454. Livrou, Juliette. Sempre, acessão na frequência livre no corte. É, Juliette. Pronto, pegou 1397. Ok, Salvador Ilhéus, nível 220. Decola da pista 10, primeiros 1200 metros impraticáveis, curva direita. Conforme a subida da Euleda Ilhéus. Acione 5031-1935 ao controle o... Golan 397. É, por direção, confirmando o transponde? 5031. Autorizado, Ilhéus 220, decola dando 0 com 1.200 metros fechados. Saída da Euleda, decola curva direita, controle 10935, aciona 5031, gol 1397. Chame para o táxi. Ah tá, gol 1397. 397, estamos com 102 pessoas a bordo, 2 horas e 37, alterna Aracaju, pronto para o táxi. Volo 397, ajuste no 0 no 5, táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera da Delta, chame a torre 118, decimal 6, bom dia, bom voo. Obrigado, 1015 no ajuste, Índia Alfa na Delta, 118,6, voo 1397, bom dia. Para Recife, qual nível? 3-3. 3-3-0 será coordenado. Mantém escuta, aguarde cópia, subida Puca, Aracaju. Puca, Aracaju, obrigado. Vamos dar o 060 para o 050, para a próxima descida, está correndo. seria esse Gol 982? Gol 982 copiado, prossiga para 2500 pés, após ETAP, voo em Serra Vitor 366 para o RNAVE, atento para o deslocamento da cabeceira, o altímetro no 0 no 5. Ok, para se quadrar melhor que com altitude, nós poderíamos voar no 368? Ativo então, o 368 após ETAP, autorizado no 982. Ok, o 982. Objeto 6726 para cópia. Repre. Salvador Recife, nível 330, uniforme Whisky 58. Subida Pucca, transição Aracaju, curva esquerda após decolagem. Acione 5040, controle 119.35. Recife 330 para o Whisky 58, Pucca Aracaju, curva esquerda 5040, 1935. Chama o Cotonto. Tenco, tá 3454. Delta, bom dia. Bom dia, no 397, a linha decola, cabeça deslocada no 1.200 metros, a marcação está logo à sua direita. O ajuste no 0 no 5 permanece, o vento no 50 graus, são 08 nós. Autorizada a linha decolar, cabeça deslocada 101 no 397.